uma nunca tem sorriso, é pra melhor se reservar. E diz que espera o paraíso e a hora de desabafar. A vida é feita de um rosário que custa tanto a se acabar. Por isso às vezes ela para e senta um pouco pra chorar e diz: nossa, pra que tanta conta? Já perdi a conta de tanto rezar. Se a outra não tem paraíso, não dá muita importância não, pois já forjou seu sorriso e fez do mesmo profissão. A vida é sempre aquela dança onde não se escolhe o par. Por isso às vezes ela cansa e sinto um pouco pra chorar. Que dia, puxa, que vida danada, tem tanta calçada pra se caminhar. Mas toda santa madrugada, quando uma já sonhou com Deus e a outra triste namorada, coitada, já deitou com os seus, o acaso faz com que essas duas, que a sorte sempre separou, se cruzem pela mesma rua, olhando-se com a mesma dor. E diz: